De par em par. Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos, sejam muito bem-vindos a mais um De Par em Par, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, pois muito bem, hoje é segunda-feira, estamos a iniciar mais uma semaninha e eu cá estou novamente na sua companhia, também perto das 11h30 da manhã. Ora, pois muito bem, hoje vamos abrir a nossa emissão com um tema de 1999, os excessos vão nos trazer, por favor, não quebres o meu coração. É como se chama esta música, é uma bonita balada para iniciarmos bem esta manhã de segunda-feira. Ainda para ouvir também Mulher Sentimental, do cantor mais do que conhecido Luís Manuel, e ainda Foi Pensando em Ti, um tema original do Brasil, mas que Jorge Marante adotou e trouxe então para Portugal. Foi Pensando em Ti, é o terceiro tema que vamos ouvir nesta emissão do De Par em Par. Assim, iniciamos mais uma semana em que, já sabe, vamos ter algumas curiosidades, vamos ter também o nosso provérbio daqui a pouco e a nossa pergunta gentílica. Pois muito bem, pois muito bem. É então assim que damos início a mais uma edição do De Par em Par. Fique por aí, há boa música para ouvir. Até já! Canal 2.

pensando em ti que eu pensei mais em mim e assim descobri meus segredos, amando-me conheci. Foi pensando em ti que encontrei o sorriso mais triste daquele que insiste em sorrir para quem não me quis. Foi pensando em ti que aprendi a fingir que não via, não ouvindo o adeus que eu dizia, e passava da hora do fim. Foi pensando em ti e engoli o orgulho que eu tinha, na ilusão de que tu eras minha, era eu que mentia para mim. A sabedoria popular que nem tudo o que reluz é ouro. Pois, eu acredito. Não, e por acaso concordo plenamente. Nem tudo o que reluz é ouro. Isto tendo em conta que realmente nem tudo o que reluz é ouro. E enfim, não é? Nem tudo, não é? Enfim, a vida não é só feita de aparências, não é? Portanto, há coisas que parecem muito bonitas. É um bocado como nem tudo é o que parece, nem tudo o que parece é. Pronto. E podíamos alongar-nos muito mais. Mas é então o problema de hoje. Nem tudo o que reluz é ouro. Ora, e muito bem. Vamos agora ficar com a musiquinha mais para mexer, porque eu quero que vocês estejam bem dispostos nesta manhã de segunda-feira. E vamos ficar então com... Deixa eu ver, por exemplo, Mónica Cinta. Há quanto tempo? Ah, pois é, mas há quanto tempo? Esta música ainda é de antes do ano 2000. Portanto, é mesmo há quanto tempo? Faz parte do álbum Na Minha Cama Com Ela. Agora eu creio que o álbum não se chama assim. Mas é, esta é a primeira faixa do CD. Agora fiquei na dúvida se é mesmo este, se o nome do CD é mesmo este ou não. De todas formas, a primeira música é mesmo essa, Na Minha Cama Com Ela. Esta é a faixa número 5. A música então de Mónica Cintra. Há quanto tempo? Ainda para ouvir também, num ritmo um bocadinho mais acelerado, Ana Duarte com Mata-me de Amores, e depois mesmo no auge da aceleração, no auge do ritmo, vamos lá ficar com a nossa pequenita Índia Malhoa. Pois é, DJ Aumenta o Som é a terceira música que vamos ouvir nesta manhã de segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011, e em que daqui a pouco lhe vou trazer algumas curiosidades sobre o dia, ou seja, factos que foram marcando este dia. Olha, para mim, por exemplo, o dia 21 de fevereiro faz lembrar uma ida à televisão em 2007. Por acaso faz? Faz lembrar uma ida à televisão em 2007. E que ida, digo-vos, e que ida. Acabar o dia na Praia de Carcavelos, para quem está em Vila Nova de Gaia, portanto, isso é uma coisa muito longe, é tipo quase... Fica mais perto de ir à Galiza do que ir a Carcavelos, portanto... Mas acabar o dia na Praia de Carcavelos, depois de uma manhã espetacular, numa ida à televisão, digo-vos uma coisa. Para mim, o dia 21 de Fevereiro vai ficar sempre marcado pela positiva, como um dos dias mais espetaculares que até hoje tive. Pronto, para mim, pronto, hoje é uma efeméride. Pronto, passam-se 4 anos sobre esse acontecimento. Mas enfim, pronto, e é assim então que vamos seguindo nesta edição. Já sabem então os 3 temas, vamos então ficar com Mónica Cintra, o tema Há Quanto Tempo, Ana Duarte com Mata-me de Amor e a pequena Índia Malhoa com DJ Aumenta o Som. Pequena, mas atenção. Pequena em idade, artista, já vai crescendo cada vez mais e é caso para dizer que como artista, Índia Malhoa vai crescendo a olhos vistos. Vamos à música então? Vamos lá. Há quanto tempo? E eu volto daqui a pouco com as curiosidades.

Vou me entregar. Fala DJ, usa esse espero muito bem e cá estou de volta. Hoje, por acaso, assim um dia estranho no que toca a acontecimentos. Assim, nos últimos tempos, nos últimos, quê, 20 anos, pelo menos que eu tenho aqui a informação, não há assim nada de especial a acontecer. Pronto, o que aconteceu foi, por exemplo, em 1976, quando, a 21 de Fevereiro deste mesmo ano, Portugal reconhece finalmente a República de Angola. Em 1972, Richard Nixon, então Presidente dos Estados Unidos da América, viaja até à China para normalizar as relações entre estes dois países. Hoje são realmente importantes nomes no mundo económico, podemos dizer assim, não é? Porque, primeiro porque são uma economia em expansão, não é? A economia dominadora e a economia em ascensão. Que é neste caso uma economia emergente, que é neste caso a China. E portanto são dois nomes realmente que ainda bem que se entenderam, não é? No princípio da década de 70, ainda bem que se entenderam numa altura tão complicada do nosso. Enfim, numa altura complicada, não é? Com a Guerra Fria, com todas aquelas coisas a acontecer ao mesmo tempo, as revoluções, etc. Ainda bem que houve esse entendimento. Em 1960, uma atitude de Fidel Castro mostrou realmente a sua postura, aquela que iria adotar até à renúncia do cargo, já no novo milénio, para o passar ao seu irmão Raúl Castro. Mas dizia eu que Fidel Castro nacionalizou, a 21 de Fevereiro de 1960, todas as empresas cubanas. Portanto, a partir de 21 de Fevereiro de 1960, todas as empresas passaram a pertencer ao Estado cubano. E pois muito bem, é então assim que fechamos aqui este momento de curiosidade quanto aos destaques. Eu estava aqui a ver se conseguia obter esta informação. Vou-lhe dizer, sei que foi na década de 70, quando não sei exatamente aqui o ano. Já cá está. 1973. Eu tinha ideia que era na década de 70, quando não estava aqui certo do ano, mas já cá tinha aqui esta informação comigo. Em 1973, no deserto de Sinai, aviões militares israelitas abatem um avião da Libyan Airlines, involuntariamente, diga-se, mas porque se julgava tratar de um outro avião, não de um avião de passageiros. Não era a primeira vez que isso acontecia, embora desta vez envolvendo estes dois países, claro que gerou aqui uma celeuma muito pouco confortável entre Israel e Líbia. E então a queda deste avião matou 108 pessoas. E pronto, agora sim, fechamos o nosso momento de curiosidades. Daqui a pouco vou-lhe perguntar mais uma... Aliás, vou-lhe fazer mais uma pergunta sobre gentílicos. Estou aqui à procura a ver se encontro aquilo, a informação que eu lhe pretendia dar. Porque eu agora ando nesta. Agora ando aqui a ver. Se lhe trago, não é? Se lhe trago os gentílicos dos países onde estão a rebentar... Pronto, isto agora há um todos os dias, portanto temos aqui material pelo menos para mais dois meses. Onde estão a arrebentar revoluções e protestos e não sei o quê. Portanto, nós temos aqui mais programas aqui para mais dois meses, só com estas perguntas. Portanto, vou trazer. Não, eu acho muito bem. Estão a revoltar-se, acho muito bem. Mas enfim, bom. Vou trazer então daqui a pouco mais uma pergunta sobre gentílicos. Para já, é mesmo tempo de ouvirmos. Micael Carreira com Chama Por Mim. Ainda para ouvir também a portuguesa Cátia Moreira, que nos traz o tema Não Me Rendo. E depois Cabra Cega, dos Casino. Eles que andam a fazer muito sucesso. Ora, vamos ouvi-los daqui a pouco. Antes temos para ouvir então, como disse, Cátia Moreira e o cantor Micael Carreira. É assim que damos seguimento à nossa emissão, ao nosso De Par em Par, nesta que é a 140ª edição, nesta manhã de segunda-feira, 21 de Fevereiro de 2011. Te sinto só.

RFI, o canal 2 da Antena. Foi como chegar ao fim do mundo. Foi como acordar sem dormir bem. Por vezes o chão fica tão fundo. Por vezes o mal até faz bem. Bem, ouvinte, e estou de volta. É verdade, estou de volta então agora para lhe trazer a tal pergunta sobre... gentílicos, no fundo, não é? Como é que se chama... Como é que se chamam os habitantes do Djibouti, onde ontem também rebentaram manifestações de protesto? Então, onde é que... Como é que se chamam os habitantes do Djibouti? Chamar-se-ão djiboutinais, djiboutinenses ou djiboutianos? A pergunta que vos deixo para daqui a pouco lhe dar a resposta. Vamos para já, para um breve intervalo. Djiboutinais, djiboutienses ou djiboutianos é aquilo que vou deixar a pensar durante os próximos minutos, em que vamos aproveitar para conhecer um pouco mais daquilo que vai acontecer nas próximas horas e nos próximos dias no canal 2 da sua Antena Web. Já sabem então, vamos para um breve intervalo. Até já! Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Time chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Time. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no canal 2 da Antena Web. Encarnação dos Anjos era uma cidade pacata perto do Rio de Janeiro. Era. Mas desde que Natasha chegou, isso mudou. Agora, Armação dos Anjos é a cidade dos vampiros. O Canal 2 leva-o até lá de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Não perca a novela de sucesso Vamp. Vamp. De segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 15 horas. No Canal 2, da Antena Web. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 30 minutos diários para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a quinta-feira, entre as 3h30 e as 4 da tarde. No Canal 2, da Antena Web. Aos domingos, pelas 18 horas, Marta Jales, Débora Campé e Diana Guerra levam até si o melhor da sétima arte. Sétimo Som, um programa dedicado às bandas sonoras dos grandes filmes. Sétimo Som, de 15 em 15 dias, aos domingos entre as 18 e as 19 horas, com Marta Jales, Débora Campé e Diana Guerra, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil. De segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 dá-lhe a melhor música. Voyage, voyage. Loin de la nuit et le jour. Das okit ki ket nem la kung marigen. Canal 2. Olá, bem-vindos agora à nossa segunda parte do nosso De Par em Paz. Estou de volta e para lhe trazer, então, daqui a pouco a resposta à minha pergunta, que por onde eu posso não ter ouvido, não é? Pelos seus afazeres. E eu pergunto novamente, como é que se chamam os habitantes do Djibouti? Djiboutinais, djiboutienses ou djiboutianos? Ora, pois muito bem, essa é uma pergunta para a qual terá a resposta daqui a alguns instantes. Antes, deixe-me apresentar Ordinary Alien. O tema, aliás, o novo trabalho, ou o último trabalho, melhor dizendo, de Boy George, o vocalista do Culture Club, está de volta com um novo trabalho. Depois de muitos anos de ausência, mais de 10 anos sem discos, Boy George está de volta para nos surpreender a todos com o seu novo estilo musical. Ora, como já sabem, os Culture Club lançaram o seu último álbum, presumo saberem, em 1999. Estarão de volta, isto segundo adiantou o próprio Boy George, estarão efetivamente de volta para não só lançarem mais um disco, mas também para andarem aí numa turnê a promover esse mesmo disco e regressando então aos grandes palcos. Os Culture Club, que para quem não sabe foram os grandes... ou um dos grandes donos da música dos anos 80, Do You Really Want to Hurt Me, por exemplo, foi uma grande música que marcou, acho mesmo que ficou imortalizada como um grande sucesso dos anos 80. Boy George está de volta com o seu álbum Ordinary Alien. Ele traz-nos um novo género musical, Turn to Dust, é como se chama esta música. É a primeira deste seu novo trabalho que vamos aqui na rádio, no Canal 2 da Rádio Antena Web, passar a ouvir. É este o destaque de hoje do nosso De Par em Par. Vamos então ouvir Turn to Dust, tema último de Boy George, do álbum Ordinary Alien, de 2010. Did you mad everywhere you turn? You say burn the deep Babylon, burn. Abomination you cry. receiving messages from the sky. That's feeling the Lord I trust. All this hatred will turn to dust, turn to dust. E então, gostou? Turn to Dust, a nova sonoridade de Boy George. Pois muito bem. Ora, diga-me lá, ouvinte, já sabe como é que se chamam os habitantes do Djibouti? Djiboutirais, djiboutienses ou djiboutianos? Ora bem, aqui em Portugal eles chamam-se djiboutianos. No Brasil, habitualmente, pelo menos esta informação que tenho, chamam-se djiboutienses. E pronto, ou seja, no fundo estão as duas certas, não é? Dependendo de onde estivermos, em Portugal é mais comum djiboutianos, no Brasil é mais comum djiboutienses, djiboutinais é mais habitual na Bonalândia, ou na Bonaparte Holândia, se quiser, que isso não faz, não existe, foi assim uma coisa que inventei assim à última da hora. Ainda era para lhe chamar djiboutinianos, mas isto é muito elaborado. Claro que já vão saber que não é, portanto, deixe-me cá inventar assim djiboutinais e não sei o quê, uma coisa qualquer assim esquisita. Mas que os deixasse na dúvida, tipo, o que é que eu estava aqui a dizer? Ah, enfim, pronto, estamos de volta. Depois da nossa pergunta esclarecida, com a nossa resposta, estamos de volta à música. E para ouvir o nosso momento para recordar. Sabem que eu acho que uma das grandes bandas dos anos 90, e que pelo menos a mim marcou, foram os Kelly Family. É verdade. Foram os Katy Family porque... Aliás, Kelly Family, peço desculpa. Foram os Kelly Family porque... Não sei, pelas músicas que cantavam, pela sonoridade que tinham e pela, talvez porque realmente havia muita gente encantada com eles e eu na altura não fazia assim muita ideia, não é? Eu tinha uns 10 anitos, 11 anitos e via as minhas primas mais velhas todas encantadas com os Kelly Family, que é os Kelly Family, pronto, está bem. E este nome acabou por me ficar no ouvido. De forma que um dia, quando eu vi Katy Kelly com An Angel, eu fiquei, bom, realmente há motivos para esta admiração toda. E então, hoje decidi trazer este tema para recordarmos. Katy Kelly vai-nos presentear com An Angel. É um tema dos... Um tema dos Kelly Family, ou seja, que está aqui num disco dos Kelly Family. É interpretado por Katy. Vamos ouvir então este tema e eu vou voltar daqui a pouco com mais musiquinha para ouvir. Fique bem e até já. Wish I had your better wings. Had him last night in my dreams. I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky has glued my eyes. So what they see is an angel high. Got to touch that magic sky. Read the angels in their eyes. Steam change. E então, gostou desta musiquinha de Katy Kelly, dos Kelly Family? O tema An Angel. Grande música esta. Vamos agora seguir com mais três temas provenientes do estrangeiro e que, enfim, são realmente músicas muito bonitas, são baladas hoje. Hoje estou mais para a balada e deixa-me aqui embalar com esta música da Katy Kelly. Ora bem, porquê que eu trago sempre três músicas estrangeiras? Para quem não está a ouvir assim pela primeira vez, ou das primeiras vezes, e ainda não se cansou de ouvir esta cantiga, então é assim. Eu escolho aqui três músicas provenientes do estrangeiro, numa emissão praticamente toda em português, porque eu acho que nós podemos muito bem aprender com aquilo que os outros fazem. Ou seja, primeiro nós devemos valorizar aquilo que é nosso. Segundo, admitir que os outros também fazem coisas boas. Terceiro, algumas até melhores do que nós. E, portanto, quarto, nós temos que ir lá fora, aproveitar aquilo que os outros fazem de melhor, para aqui melhorarmos ainda mais. Pronto, e é isso. E são estes motivos que me levam a trazer, por exemplo, a música de Siobhan Banhos, um original dos Beatles, Across the Universe. Ou, por exemplo, um original dos Pretenders, I'll Stand By You, aqui interpretado pela Brookes, por exemplo. Ou mesmo, porque não, um original dos Roxette, Spending My Time, aqui interpretado, imagino só por quem? Pelos Roxette, é verdade. Pronto, e é então assim, são estes três motivos que me levam a escolher estas três músicas, ou melhor, estes quatro motivos que me levam a escolher estas três músicas. E pronto, espero que goste destas três músicas. Atenção, porque daqui a pouco vou trazer-lhe alguns momentos de curiosidade mais. Portanto, nascimentos e falecimentos é por onde vamos andar. Coisas que aconteceram, pessoas que nasceram, pessoas que faleceram a 21 de Fevereiro ao longo da história. Vamos à música então? Vamos lá ouvir Siobhan Banhos com Across the Universe. Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguar. Change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jaguaru Deva, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change.

cá estou de volta. É verdade, estou de volta então para lhe trazer mais algumas curiosidades sobre o dia 21 de Fevereiro. Neste caso, dia em que, enfim, dia em que nasceram e faleceram algumas pessoas. Por exemplo, em 1990 nascia David Eddy, o futebolista ganês, que se não estou em erro e se a Maranhão me interessou, falei dele há dias no Desporto Antena, quando falava do Futebol Clube do Porto. Estarei certo ou não? Agora também não lhe posso precisar, mas creio que sim, creio que era mesmo do Futebol Clube do Porto. Aliás, é atualmente, se não estou em erro, mesmo até o número 23 do Futebol Clube do Porto. Mas isto, atenção, não estou a perguntar a certeza, mas estou mesmo em crer que sim. David Eddy nasceu então em 1990 e está hoje a comemorar 21 anos. Ou 20, como eu disse na sexta-feira passada. 21 anos. Engraçado, de 21 anos. Pronto, está bem. Mas dizia o mais, dizia eu também que em 1967 faleceu Eduardo Sousa Viana, um pintor português que nasceu em 1881 e, portanto, estava quase a comemorar 86 anos, aliás, exatamente 86 anos, quando faleceu. Faleceu então aos 85 anos Eduardo Sousa Viana, um nome na arte portuguesa a registar. E pronto, ouvintes, é assim que vamos caminhando para o final de mais uma edição do De Par em Par. Trago-lhe agora mais três temas portugueses, cá está, para nos acompanharem rumo à minha última intervenção. Paula Teixeira, com O Teu Futuro, é o primeiro tema que vamos ouvir, para logo depois ficarmos com uma atriz e também cantora, Rita Pereira, que para a novela Doce Fugitiva cantou Assim ao Pé de Ti, entre outros temas. Ainda para ouvir também um outro tema de Pedro Camilo, Só de Nós os Dois. São estes os três temas que vai poder ouvir nesta edição do De Par em Par. Daqui a pouco eu vou voltar para as despedidas. Espero sinceramente que esta seleção musical seja a ser do seu agrado. E eu gosto muito de lhe fazer companhia até às 11h30 da manhã. Vamos à música então? Até já! Espera por quem quer abraçar o teu.

vou ficar aqui. Não sei se hoje vou gostar de ti. Não sei o que amanhã eu vou sentir. E pronto, ouvintes, assim chegamos ao final do nosso De Par em Par de hoje. A 140ª edição, vamos mesmo ficar por aqui. Tenho para vocês um último tema, que é de todo inesperado. Alguém se lembra de uma música? Para mim foi o grande hit da música portuguesa. Uma das melhores de todas. Para Tábuas. Alguém se lembra disto? O caminho para Tábuas. Tábuas em Coimbra, para quem não sabe. Então, houve um grupo que se lembrou de fazer uma música explicar como é que era o caminho para Tábuas, as várias alternativas. Estou a falar, claro está, do Gato Fedorento, os Gatos Fedorentos, que nos trazem então esta Para Tábuas. E é com esta música que vamos fechar a edição de hoje. Eu sei que é tudo inesperado, mas, meus amigos, eu acho que nós devemos rir a bom rir, não é? E rir um bocadinho também faz bem. Portanto, vamos lá ficar com os Gato Fedorento e Para Tábuas. É desta forma então que fechamos a edição de hoje do De Par em Par. Desejo-lhe uma ótima manhã, ou melhor, uma ótima tarde agora, na companhia do Canal 2, já a seguir à 14 em linha para ouvir. Fique bem, um forte abraço e até amanhã! Para Tábua, o IP3 é o melhor itinerário. Para Tábua, independentemente do horário. Saio no cruzamento do Viveiro e aposto que chego a Tábua primeiro. Para Tábua, a N17 é a melhor opção. Para Tábua, o IP3 é sempre uma confusão. Indo em direção à Covilhã, vira-se à esquerda em Sinde. O melhor é o IP3. Esse caminho é parvo. O GPS também é parvo. A M17 tem buraco, mas não é uma estrada parva. O maior parvo és tu. Para Tábua, a N234 é escolha acertada. Para Tábua, porque passa mesmo na milhada. Costuma ter carros em contramão, mas vou com o bucho repleto de leitão. Para Tábua, o IC6 é o melhor caminho. Para Tábua, nomeadamente quando for sozinho. Encosto ao quilómetro 17 e faço companhia à Lisete. Eu sigo pela N234. A Lisete não trabalha aí, mas tem sandes de leitão. O leitão tem muita gordura. Isso também é Lisete, mas não faz colesterol. Mas o leitão tem a pele mais crocante. O leitãozinho para Tábua, mais vale ir pelo IP. IP3. Não vais por aí. A isso é que vou. Para Tábua. Privilegio a N17. Volta para trás. Não voltas. Estás enganado. Tu é que estás. Isso é um tremendo equívoco. Todos vós desconheceis o melhor caminho. Para Tábua.